Educadora. Educadora. YK 531. Ondas médias, 1020 kHz. YG 852. Ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. A partir de agora, tudo em 2 minutos. O resumo das notícias mais importantes do dia, com a agilidade que você precisa. Na Educadora, tudo em 2 minutos. Tudo em 2 minutos. Com Danilo Janini e Bruno Bortolan. Agora na Educadora, Oração da Ave Maria, o maior momento de fé do rádio, como o Padre Juarez de Castro. Oferecimento GR Modelos para Fundição, Rua Ângelo Maria Roberto 302, Jardim Anhanguera. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você e santifique sua família. Uma boa noite. Fique com Deus. Você ouviu na Educadora Oração da Ave Maria com o Padre Juarez de Castro. Somos A Educadora. Educadora. YK531. Ondas médias, 1020 kHz. YG852. Ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Hora do Trabalhador. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da UFPL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Programa A Hora do Trabalhador em novo horário para atender você que não tinha chegado do trampo no horário antigo. Esse é o primeiro pensamento.